Na tarde dessa terça-feira, dia 1º de outubro, aconteceu a solenidade de formatura da segunda turma do projeto Bombeiro Especial no Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar. Vamos conversar com o Tenente Douglas, que é o comandante do Corpo de Bombeiros. Comandante, qual a avaliação que o senhor faz desse projeto, dessa formatura, juntamente com os autistas da AMA? Hoje eu estou com um sentimento de muita alegria em formar esses 16 alunos, né? E saber que a partir de hoje é um marco na vida deles. Saber que a gente está promovendo mais segurança, né? Esse é o objetivo principal do projeto, então, né? Que é prevenir que as emergências ocorram, né? E também que as pessoas saibam lidar nessas situações, né? Então, por isso são realizados projetos sociais como Bombeiro Mirim, Bombeiro da Melhor Idade, para atingir o público com mais idade, né? Dentre outros projetos sociais que são realizados também, né? Mas hoje aqui estamos atingindo também o público especial. Hoje, cada criança, cada adolescente desse que está aqui hoje, se houver uma emergência próxima a ele, às vezes o próprio pai pode ocorrer emergência, a mãe, um familiar próximo, ele vai saber lidar melhor com essa situação. Então, isso é muito gratificante para nós bombeiros, né? E saber que a gente está tornando uma sociedade, uma comunidade mais segura. E além disso, né, tem um retorno muito grande. Além desse fator social, né, a gente receber a alegria deles. Então, diariamente, nos encontros, a gente poder participar da rotina deles, eles virem até aqui o quartel, deixa nosso ambiente muito mais feliz. Esta é a segunda formatura do projeto Bombeiro Especial. Isso, o Bombeiro Especial é um projeto inédito aqui no estado, né? Foi realizada a primeira turma com a PAE no início do ano e hoje estamos formando aqui também com a AMA de Gaspar. Esse projeto social é em parceria, foi graças ao convite da Secretaria de Assistência Social e também à disponibilidade do pessoal da AMA, né? Então, graças a tudo isso é que hoje nós conseguimos essa realização aqui no município. Prefeito Kleber Vandal participando também na solenidade de formatura da segunda turma do Bombeiro Especial aqui de Gaspar. Prefeito, qual a importância dessa formatura para os alunos que participaram do projeto aqui no município? Bom, Gil, é importante a gente dizer a toda a comunidade que desde que eu assumi a prefeitura, a gente tem uma parceria muito forte, muito sólida com relação à questão de pessoas, especialmente as crianças com necessidades especiais. Especialmente com as entidades APAE e a AMA, como é o caso da formatura do dia de hoje aqui de alunos autistas. Então, sem dúvida alguma, são ações, são projetos que vêm para auxiliar, para ajudar, para permitir com que as nossas crianças possam ter uma oportunidade a mais de aprendizado, de convívio e tudo mais. Então, fico feliz de ver a Prefeitura, o Executivo Municipal, através da Secretaria de Assistência Social, juntamente com a AMA, e bem como com o quartel do Corpo de Bombeiros, de permitir esse momento tão importante para essas crianças de ter um aprendizado, de ter um contato com o bombeiro. Tudo isso, sem dúvida alguma, é importante na formação e no crescimento dessas crianças. Prefeito, durante a nossa fala, inclusive, está recebendo o tradicional batismo do Corpo de Bombeiros. Todos felizes. É verdade. É gratificante a gente ver a alegria, a felicidade dessas crianças de estar participando desse momento. A satisfação do Tenente Douglas, da sua equipe aqui do Corpo de Bombeiros, participando desse projeto. Enfim, são ações que há muitas mãos a gente vai fazendo esse trabalho e permitindo esse tipo de ação, essas ações voltadas para as pessoas, as crianças com necessidades especiais. Presidente da AMA, Eliane Schmidt, hoje o dia da formatura. Qual a sensação de estar recebendo essa formatura juntamente com seus alunos aqui no Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar? Hoje a gente está muito feliz por essa inclusão, porque é um momento de inclusão, um momento muito feliz de ver os autistas estar participando, sendo incluídos nesse projeto. Estamos muito felizes. Quantas crianças estiveram envolvidas nesse projeto? Nós temos 15 crianças, crianças autistas, suas famílias também participando. E foi muito importante porque a gente vê eles ter as primeiras informações, os primeiros socorros também, as informações que eles tiveram aqui. Para a vida deles é muito importante também. E durante as aulas você notou muito interesse por parte dos participantes? Sim, eles têm uma verdadeira adoração pelos bombeiros, eles gostam muito. Então, assim, às vezes, quase todos eles têm um foco nos bombeiros e gostam de ver o carro do bombeiro, então foi um momento muito lindo de ver eles participando e bem emocionante também. E a cada aula eles tinham cada vez mais vontade de comparecer aqui no quartel para receber as orientações? Sim, a gente teve até um uma autista que falou que quando terminasse ia ficar com muita saudade, que ela quer vir mais vezes participar. E mostrou que eles têm um interesse, que eles entenderam, que eles gostaram. A gente ficou muito feliz com esse trabalho. Além do conhecimento, demonstrou aí uma participação para uma integração entre o Corpo de Bombeiros e os autistas. É sim, a gente vê o importante ele estar conhecendo, sabendo qual a função do bombeiro, mesmo ele sabendo dos primeiros socorros sobre água, mar, fogo, essas informações são importantes para eles e também a importância dele estar conhecendo, sabendo como é que é o bombeiro, como funciona, né? Eu achei isso muito bonito. Presidente, durante as aulas eles faziam muitas perguntas para os bombeiros? Sim, os autistas são muito curiosos, né? Então eles queriam saber cada detalhe, cada coisa, porque eles são bem focados naquilo que eles estão aprendendo. E daí teve muitas perguntas, foi bem interessado, sim. E a expectativa deles para o momento da formatura? Ah, agora vai ser um momento muito maravilhoso. Eles estão bem empolgados. Ainda mais que vai ter o banho de mangueira, né? Creio que eles estão bem empolgados. Também presente nessa solenidade de formatura da segunda turma do projeto Bombeiro Especial, o presidente da Câmara de Gaspar, Ciro André Quintino. Presidente, qual a importância da Câmara estar participando deste evento, da formatura desse projeto tão brilhante do Corpo de Bombeiros? Bom, Gil, é sempre importante a Câmara ser parceira das instituições municipais, né? E aqui não poderia ser diferente. Está prestigiando aqui o nosso bombeiro aqui do município de Gaspar, nosso bombeiro militar, com mais um projeto, né, que vem a atingir a sociedade gasparense, principalmente esse projeto que vem engajar o pessoal aqui da AMA, né? O projeto dessa formatura das pessoas especiais, isso é gratificante, envolve a inclusão social que a gente tanto fala, vem trazer a inclusão social aqui para dentro do bombeiro militar. Então a gente fica contente de ser convidado e principalmente de estar aqui hoje prestigiando. Presidente, projeto como esses vem cada vez mais envolver a sociedade de uma forma total aqui em Gaspar. Com certeza, né? É sempre um projeto a ser seguido. Né? Sempre aparece na Câmara de Vereadores algum projeto dessa de inclusão social. E hoje o Bombeiro Militar de Gaspar vem fazendo prova disso, trazendo aí a inclusão social para dentro do Bombeiro Militar. Do quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar, falando sobre a solenidade de formatura da segunda turma do projeto Bombeiro Especial, envolvendo os alunos da AMA, Associação de Pais e Amigos do Autista, Gil Dias para a Rádio Sentinela.